Estamos de volta, torcida. Mas desta vez, não dentro de um navio negreiro. Os tambores tocam. Os deuses dão viva aos heróis africanos. E em meio ao axé, ouve-se uma voz. Grandes valores, e nós estamos